ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nessa segunda-feira, dia 26 de maio. Hoje nós vamos tratar de discriminação. Discriminação de uma maneira geral. As discriminações são muitas, são várias, são muito disfarçadas e são tão antigas quanto a colonização portuguesa no Brasil, tão antigas, mais antigas até do que a chegada dos primeiros africanos escravizados ou da primeira tentativa de escravizar os índios para explorar essa terra que era tão bonita, aliás, até hoje, né? Uma terra tão rica e tão linda. Aqui no estúdio conosco para tratar dessa questão, professor Márcio Tadeu Ribeiro Francisco, é coordenador da campanha Zero Discriminação no Brasil, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também da Veiga de Almeida, e o Ivanir dos Santos, conselheiro do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, que esteve não faz muito tempo aqui mesmo na EBC a propósito daquela decisão judicial em que o juiz considerou as manifestações religiosas africanas, candomblé, umbanda, como não religiões. E houve uma gritaria, uma pressão muito grande em cima do juiz, ele então voltou atrás e reconsiderou. Porém, não mandou retirar os vídeos que estão na internet postos por uma igreja neopentecostal muito famosa. E com isso, na realidade, eu até postei isso no Facebook, eu digo, ele considerou, a justiça considerou os negros ignorantes, primitivos, né? E para dar uma satisfação a sociedade branca que estava endossando a luta dos negros, ele reconheceu como religião, mas não mandou retirar não, porque disse que era liberdade de expressão. É uma situação meio anódida, para dizer o mínimo. Bom dia, Ivanir, eu queria que você aprofundasse essa questão para nós começarmos o programa. Bom, primeiro bom dia, é um prazer conversar com você, com todos os seus ouvintes, essa manhã. De fato é isso que você disse, né? E ele, na verdade, reconsiderou o argumento dele, porque ele sabia que ele seria passivo de uma punição pelo Conselho Nacional de Justiça. Justamente que a argumentação era extremamente preconceituosa, né? Isso foi a primeira coisa. O recuo dele, no fundo, é um recuo na argumentação. Mas quando ele mantém a decisão, ele mantém a convicção dele. Ou seja, ele não é sincero naquilo que ele está dizendo. Porque ele não reconsidera. Se você reconsidera que é a religião, você daria o tratamento que você dá a todas as religiões. Então nós vamos continuar hoje trabalhando essa questão, estamos trabalhando o tempo todo, quarta-feira, a previsão é 11 horas da manhã, estamos tentando um encontro com o presidente do tribunal, todos fomos lá, o tribunal, vamos entrar como litisconsórcio na ação, porque a ação não acabou, porque na verdade era uma cautelar que ele ia dar, né? Mas no fundo é o mérito e vai continuar sendo julgado. E o que eu acho importante disso tudo, além do apoio que nós temos recebido de muita gente, da opinião pública, né? A imprensa tem trabalhado de forma serena e tranquila essa questão, é a postura do cardeal Dom Orani, né? Eu conversei com o Dom Orani na sexta-feira no lançamento da campanha e falei com ele a ideia da Cúria entrar como amicus curiae na justiça conosco. E ontem encontrei com ele de novo na catedral, na exposição da comunidade judaica, né? E voltou, uma coisa foi engraçada, foi ele até que me abordou e falou, o amigo escuro, Ivani, né? Foi dele, a atitude dele. Então, ele deve receber os religiosos, vamos ver se essa semana a ideia é que ele receba os religiosos, e a Arquidiocese entra como amigo escuro, e assim como a Federação Israelita, o Conselho Nacional de Igreja Cristã, já está fechado que vai entrar, e a Ordem dos Advogados a nível nacional. E eu faço questão de dizer, Santos, que essa ação, ela toda é coordenada pela AMA, que foi uma organização nossa que entrou primeiro com a inicial na justiça, né? Pedindo a retirada dos vídeos. Então a AMA vai coordenar toda essa parte jurídica, né? Através do Márcio, que é o presidente da AMA, que é um sacerdote e advogado, é o que nós estamos conversando. E ao mesmo tempo sensibilizando os outros setores, né? Como agora mesmo o programa das Nações Unidas, né? O Márcio deve falar que nós conversamos também com um representante que estava aqui, e ele se colocou à disposição de contribuir com o dia 21 de setembro, né? Porque nós, todos nós agora juntos é no dia 21, quer dizer, transformar o 21 num grande movimento, né? Contra o preconceito, contra a discriminação e pela liberdade religiosa e a liberdade até de não crer. Eu sempre digo isso, né? Deus deu às pessoas o livre-arbítrio, o dom do livre-arbítrio, que é um dom divino. Então, se o cara resolver não acreditar nele, eu vou fazer o quê? Né? São tentativas de revogação do livre-arbítrio divino, né? Sim, claro. É impressionante esse falar, tipo. Não, esse, cara, justamente isso, né? O religioso querer impor outro caminho, querer perseguir. Então, acho que está sendo um debate. Então, a gente tem que fazer um debate sereno, sincero. Eu digo publicamente que não é contra a justiça, esse é um dado fundamental, é contra a atitude de um juiz, né? Nós vamos pressionar porque aquilo ofende a nossa dignidade. Se vocês verem o vídeo, quem conhece o vídeo sabe que ofende a nossa dignidade. Então nós não podemos aceitar sermos tratados dessa forma, né? Como ignorante, cada um faz conosco o que quer. Para você ter uma noção só, essa atitude do juiz, na mesma semana que ele tomou essa atitude, lá em Belfor Roxo, uma criança, uma jovem, foi dizer na aula de religião que era candomblecista, a professora esculhambou a menina, né? E dizendo, isso não é religião, o juiz disse que não é religião. Você vê a gravidade de uma opinião como essa, né? E levando em conta, mais ainda, que o Estado é laico. Nem a Constituição brasileira define o que é religião. Agora, você vê que você ressaltou agora um ponto muito importante, o Estado é laico. Desde que nós sejamos católicos. O Estado é laico para quem é católico no Brasil, né? Porque você falou do Dom Orani Tempesta com uma reverência, como que diz, ó, esse é uma grande autoridade reconhecida pelo Estado brasileiro. Mas essa questão da discriminação às manifestações de raiz africana, ela transcende muito essa discussão da discriminação pura e simples, a discriminação étnico-racial que está na estrutura da sociedade brasileira. Por exemplo, agora mesmo, esse prédio do DOPS que está aqui está sob uma disputa porque a Polícia Civil quer transformar o prédio no Palácio da Polícia, e onde vai exibir um acervo de coisas apreendidas e tal. E o principal desse acervo são berimbaus, são atabaques, são instrumentos utilizados nas manifestações culturais e religiosas. Assentamento de santo, tem assentamento de santo. Pois é, exatamente, entendeu? Que, Marco, entra nessa história aí, porque você está nesse negócio que é internacional, inclusive, não é brasileiro. Bom dia a todos, bom dia, tema livre, é um prazer estar aqui. Eu cheguei cedo e pude conversar, né, assim, e trocamos. Quero dizer a você que foi muito prazeroso nessa conversa. Muito obrigado. Eu concordo com o Ivani, Dom Orani João Tempeste. Sabe por quê? Porque eu tenho 64 anos de idade, sou do interior de Campos, uma cidade conservadora, religiosa, e é Dom Orani pela forma que o cardeal, antes a serviço de cardeal, trata os direitos humanos. Não é Dom Orani pela questão, até eu como católico, acho que é o dom do meu credo, da minha fé, do meu amor, da minha paixão, da minha consolação ao respeito aos outros. Eu aprendi com o Dom Orani João Tempeste, com o padre Marcos William, que é o cônego do vicariato social, com o padre Omar Raposo, a respeitar mais as religiões afro. Eu sou de Campos, gente. Eu sou do maior terreno da cidade, mas do maior da igreja também. Então, assim, discriminação zero. A zona do açúcar, né? A zona do açúcar é onde mais explorou negro. Foi um lugar que a escravidão ficou muito depois. Então, o que acontece? Então, eu queria, assim, agora focar um pouco. Então, Dorani Tempeste é Dorani João Tempeste, pelo fato não só dele ser o cardeal, mas pelo fato dele tratar os direitos humanos. O carinho, né, Favani, como ele respeita, como ele recebe as pessoas, os judeus, ele recebe de uma forma muito elegante e charmosa. E não quero entrar em considerações outras, deixa para o Júlio, que está aqui também, as outras questões, porque a Igreja Católica está atuando diretamente na proposta do Papa Francisco. Como você dizia para mim lá embaixo, o nome do Papa é Francisco. Então, a importância dos processos do meio de comunicação e das mídias sociais digitais podem ajudar a sentirmos mais seguros, mais nesse sentido. A campanha Discriminação Zero é de respeito à cidadania, à educação, à cultura, à saúde, à sociedade. E essa iniciativa da UNAIDS, ela vem do programa de HIV-AIDS, né? Um programa conjunto das Nações Unidas para o controle da HIV-AIDS. O que é isso? É a discriminação referente ao acesso aos serviços de saúde, à prevenção do HIV, ao tratamento. A nossa mobilização atual tem como campanha do Brasil, eu estou muito honrado do Dr. Luiz Lobes, que é o nosso, que está agora já chamando para a conversa de 21 de setembro, é o nosso próximo grande evento. Essa campanha foi lançada no dia 1º de março. E no Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro como um comunicador, como uma fonte para o Brasil, para o mundo, ela tem como frase em português da campanha, porque a campanha é Zero Discrimination, e nós estamos com discriminação zero, enviando foto de si mesmo com a butterfly, com a borboleta, né? Com a frase, né? Discriminação zero. Para o Facebook, facebook.com/zero discrimination. Então, eu deixo para esperar mais ouvir agora. Temos mais participantes aqui dentro. Viu uma manhã belíssima, né? Chegou com o nosso superintendente de direitos humanos, Dr. Carlos Nascimento, com o nosso arco-íris, com meu filho Júlio. Então, você é poderoso, hein, senhor? Poderoso, hein? Eu acho que não para de chegar, gente. Até o final do programa vamos ter que fazer distribuir senha aqui, né? É isto, que ótimo. Mas é bom sinal, né, Marco? É sinal de que o assunto é um assunto palpitante e a escolha aqui da produção, que não é uma escolha minha, foi uma escolha muito feliz. O Ivani já esteve aqui na semana passada exatamente tratando disso. Eu vou passar a palavra agora para o Júlio, que o Júlio chegou. Vamos pela ordem de chegada, né? O Júlio Moreira, que é presidente do Grupo Arco-Íris, pode falar um pouco também. Bom dia, Júlio. Entra aí na conversa. Bom dia a todos e todas. É um prazer aqui com velhos camaradas de luta. E é bacana, né? Tem aqui negros e índios. Tá bem legal, tá bem, tá um índio, tá bem diverso aqui, né? Tá um rio de escola de samba. Tá bem diverso aqui. Né? Eu acho que é importante qualquer iniciativa que a gente tenha de campanha de combate ao preconceito, né? A gente vivencia na pele, né? A gente que é homossexual, que é negro, que é índio, que é diferente, né, do que a sociedade considera como algo normal, algo no top, né? Como pode falar, e a gente vem trabalhando muito para combater esses preconceitos, a gente criar uma sociedade realmente que ela possa incluir todas as diferenças, seja elas religiosas, de orientação sexual, de gênero, de raça, e acho que qualquer campanha é válida. Essa campanha eu vi mais ou menos por alto e eu acho importante, né? A gente tem trabalhado muito também no campo da prevenção da HIV e AIDS. E a gente tem aí como metas aí acabar com essa discriminação, principalmente com a pessoa que vive com HIV e AIDS. É uma das metas de a gente terminar mesmo com esse preconceito, para que a gente possa evoluir também no combate a uma epidemia aí que vem alastrando principalmente a comunidade jovem, né? Jovens hoje, eles estão mais vítimas da questão da discriminação e da questão do HIV. Essa campanha mundial contra a discriminação, que começou com esse ato que foi aos pés do Cristo Redentor, portanto um ato, se não patrocinado, chancelado pela Igreja Católica, que detém os direitos do Cristo Redentor, com Dom Orani Tempesta, que é um simpatizante, e ele próprio não é nenhum ariano, né? Se olhando bem para o Dom Orani, você vê que ele não é. Ele está mais, não é não? Ele é mais brasileiro do que eu mesmo. Eu queria que entrasse agora na conversa também o Cláudio Nascimento, que ele é superintendente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Rio de Janeiro. E nessa qualidade você vai ser a autoridade máxima aqui, porque é a autoridade de governo, né? Queria que você entrasse com essa ótica que você pode trazer para essa conversa. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, dar um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aqui a essa mesa linda de debatedores que tem uma história que se confunde com a história de cidadania, de luta por cidadania do Rio de Janeiro e do Brasil, Márcio Tadeu, Ivani dos Santos e Júlio Moreira, que cada um vem complementando e construindo esse processo todo de mudança. Olha, a gente, o estado da arte, infelizmente, aponta que a gente ainda vive no Rio de Janeiro e no Brasil um marco seríssimo e complexo de violação de direitos provocada pelo não reconhecimento das diferenças. E isso é focado num racismo estrutural, numa intolerância religiosa que vai de situações de constrangimento a assassinatos com recuo de crueldade também, pessoas de religiões diferentes das hegemônicas. Nós temos uma situação de homofobia, da prática da violência, da discriminação contra LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, extremamente sistemática. Hoje, a cada 28 horas, um homossexual assassinado no Brasil, vítima do preconceito e da discriminação. Aqui no Rio de Janeiro, os dados que nós temos no governo do Rio apontam que das pessoas que procuram o Programa Estadual Rio Sem Homofobia, que é o programa que nós coordenamos dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, nós temos, em média, de 40% das pessoas que procuram esse serviço nos últimos 4 anos são para denunciar situações de violência e discriminação e buscar apoio para não ficar impune essa situação. Num total de quase 18 mil atendimentos, 40% envolve situações de discriminação e preconceito. A violência, a discriminação também, bem, o estigma contra as pessoas vivendo com AIDS ainda é muito alto. Por mais que a gente hoje tenha ampliado a divulgação da infecção por HIV/AIDS junto à população em geral, e a população começa a compreender que a questão da infecção não é restrita à comunidade gay ou à comunidade X, mas ainda há um estigma social muito forte relacionado às pessoas que têm o HIV/AIDS, né? Isso eu vivi com um companheiro que tinha AIDS, morreu em 97, e eu sei o estigma que ele sofria, o estigma que eu sofri depois da sua morte, quando que as pessoas, mesmo eu deprimido por conta da morte dele, então a gente emagrece, a gente fica no luto, fica triste, e as pessoas imputavam a mim já a infecção pelo HIV naturalmente, como se fosse algo já que estava imposto para mim como destino. Então é o que está colocado, e a campanha da UNAIDS é nesse sentido também de agregar diversos segmentos numa única agenda é importantíssimo para mostrar que, em primeiro lugar, a AIDS ainda permanece em patamares altos no mundo todo. Segmentos que sofrem discriminação têm um grau de vulnerabilidade ainda maior por conta da baixa autoestima, que acaba o preconceito provocando no indivíduo, as situações sociais que não colaboram para o empoderamento da sua cidadania e seus direitos, e terceiro, a falta de suporte da sociedade e dos órgãos para lidar com isso. Então, dentro do Estado, a gente vem agindo nesse sentido. Agora mesmo tenho notícia boa para contar aqui, em primeira hora, vocês vão ser o primeiro a receber a informação, foi regulamentada a lei estadual que pune a discriminação contra pessoas vivendo com HIV/AIDS, estabelecimentos públicos e privados. Márcio Tadeu participou comigo dessa luta, o Grupo Arco-Íris também, Ivani, e agora a gente conseguiu regulamentar, e nos próximos meses a gente vai estar já lançando uma campanha bacana de utilidade pública, para que a sociedade entenda que as pessoas vivendo com HIV/AIDS são cidadãos e tem que ter discriminação zero com relação a esse público e em relação aos outros. É um avanço, sem dúvida alguma, um grande avanço, se tratando de um país como o Brasil, e eu queria, inclusive, jogar essa questão aqui para nós não nos prendermos a esse ou aquele segmento, mas eu queria ver a questão da discriminação no Brasil como uma coisa estruturante na parte do tripé que formou a sociedade, que forma até hoje, que tem o racismo num ponto, a desigualdade no outro ponto, e essa obrigação de você você manter. E o patrimonialismo, que é a apropriação do Estado pelas elites, que mantém o povo na ignorância, mantém o racismo, que mantém as desigualdades. E nisso aí, a gente vê, por exemplo, casos, eu tenho visto na crônica diária da imprensa, o caso de uma diarista que não pode parar o carro que é dela na vaga do prédio que ela aluga para ir trabalhar na casa da moradora, porque o condômino lá na reunião da Assembleia disse: ah, isso é um absurdo, uma diarista ter o carro aqui numa vaga. Ou aquela professora universitária que fotografou no aeroporto uma pessoa que também era um passageiro de bermuda e chinelo, dizendo: isso aqui virou rodoviária, qualquer um agora anda de avião. Ou seja, essas discriminações, que são discriminações muito rasteiras e muito corriqueiras, elas entram na mentalidade nacional de uma forma que, quando você fala de uma conquista, como essa nova lei, como a regulamentação de uma discriminação, da punição ou de uma discriminação, você dilui isso um pouco nesse caldo maior. Eu queria que vocês se debruçassem sobre isso, para eu não ficar falando aqui até as 11. Olha só, eu acho, em primeiro lugar, quando eu estou com o Cláudio Nascimento, eu fico muito tranquilo. O Cláudio é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, e ele traz sempre essa mensagem. Ele estava lá no Cristo, eu nem falei com ele, porque eu estava tão preocupado. Eu estava com os dois netos do Mandela, e eu estava de segurança, eu estava preocupado. E o Luiz Lobo, que é o secretário executivo da UNAIDS, né, que é da ONU também, mais o padre Vitino, que é do Vaticano. Tinha um senhor do Vaticano e dorme ali. Então, quer dizer, eu não posso, não vou narrar aqui, a transição, os 15 dias anteriores que eu vivi para construir aquele evento. Eu lembro, Ivani, gente, cadê Ivani? Eu quero Ivani. Mas peraí, dentro do próprio grupo, eu tinha dificuldade da própria discriminação de passar. Eu queria pegar, Carona, na sua fala e dizer o seguinte: que o evento foi organizado pela UNAIDS, com apoio direto da Arquidiocese, do Cristo Redentor, do reitor Padre Omar Raposo, do reitor Ricardo Vieira Alves, da UERJ, do reitor Arlindo Viana, da Universidade Veiga de Almeida, o meu departamento de enfermagem da UERJ, que sou professor da UERJ, e o curso de enfermagem que eu coordeno, que é da Veiga. Então, assim, eu misturo tudo, né, Cláudio? Porque fica mais fácil para eu caminhar. Agora, não é simples, porque é uma questão social, cultural. Eu sou negro também. Eu sou gay também. Então, como é que eu consigo caminhar dentro da própria estrutura? Ontem, na missa de 18 horas, o padre Marco Hilde, da homilia, fez um barulho na igreja sobre discriminação zero. E a igreja que eu frequento é Imaculada Conceição, na Praia Botafogo. Ela é toda clássica, né? Ela é toda. Né? E eu vou, como eu ia com meu amigo Emílio, né? Meu companheiro Emílio, eu e nós íamos, nós somos. E eu percebo, Santiago cantava sempre depois da missa, mas eles me olham assim. Ontem a mulher barrou meu carro. Então, assim, essa questão, que eu quero ouvir os outros, mas assim, este evento nosso, e eu fico feliz da vida quando o Cláudio chega agora, o Júlio, que é um filho amado que eu tenho, conheço o Júlio mais desde menininho de 15 anos. 20 anos não, né? Eu tinha 15 anos, ele está agora com 30, entendeu? O Ivani, quer dizer, e nós vamos para a intolerância religiosa, que é o evento nosso. Eu acho que nós podemos, Cláudio, e convidar você para esse momento e transformar 21 de setembro em um momento histórico. Claro. Onde, como o Ivani colocou, até os que não têm religião. Ser um espaço, porque a questão toda é o respeito. Se eu te respeito, e é muito difícil você passar essa cultura. Eu lembro que os alunos estavam ansiosos, falei assim: calma, o professor já foi jovem. Eu estava dando. Elas queriam fazer tudo, queriam comer, pular, soltar, brigar. Eu falei: calma, criança, calma, calma. Então, assim, gerenciar adolescente, eu morro de medo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas com essa postura minha mais solta de estar trabalhando, fui trabalhar com AIDS em 92, eu fui chamado no Conselho Universitário. Que história é essa do diretor do Centro Biomédico da UERJ estar falando de AIDS? Eu falei, sabe, assim, então ainda, mas eu tenho um reitor, Ricardo Villalobos, que é de candomblessista. E é laico. E recebe o Danilo lá toda hora. É. Tem o reitor da PUC, né? Então, a gente trabalha. E o Arlindo, que é católico, conservador. Então, assim, graças a Deus, eu tenho essa. Deus me deu essa facilidade. Me deu uma família maravilhosa, que me ajuda a fazer. E me deu um companheiro que está no céu, Camilo Santiago, que brigava assim, para com isso, para com isso. Mas também não impedia. Na hora exata, ele dava um empurrãozinho. Bom, eu primeiro fico muito feliz em você ter construído uma mesa com pessoas que têm compromisso. Né? Eu sempre digo, nessa minha trajetória, eu conheci pessoas maravilhosas. Por mais que lá na frente você tenha um desentendimento, você não compreende algumas coisas, o outro não compreende de cá, mas sempre foram pessoas que firmemente nessa luta, acreditam na luta. Né? O Júlio, né, que está na frente do arco-íris agora, uma batalha tremenda, a gente sabe das dificuldades que se tem mesmo no campo religioso, né, o que o Marcos está dizendo, né? Eu sou católico e gay, ó. Né? Antes você não podia nem dizer isso. Você era e ficava quietinha lá, era na missa e olhe lá. Né? Hoje você tem essa abertura de falar sobre isso. Cláudio Nascimento, digo para todo mundo que eu fui testemunha do quanto esse homem gay, solitariamente, com nosso apoio muito ainda, né, sozinho na conferência de Durban, toda pré-conferência, sozinho levantando essa bandeira. Embora a gente não conseguiu vitórias, aparentemente, né, mas o governo brasileiro foi obrigado, por força da nossa delegação, eu era do Comitê Nacional e Internacional, a assumir a defesa, né? E Cláudia ali, igual um Dom Quixote, né? Corria pra cá com o papel. Estava também lá. Corria pra lá, estava lá. Dizer, né? O Marcos Tadeu dispensa comentário desse compromisso, sempre foi um grande companheiro. O que eu acho interessante é que agora vira uma agenda para todos. Não adianta cada um ir para um lado, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Isto. Eu sempre digo isso, né? Não adianta. Discriminação, preconceito, atinge a todos aqueles segmentos, né? Que a sociedade não acha que é o seu modelo. E tem uma coisa que é institucional, você aborda bem na sua fala, né? A atitude do juiz, se você observar, é o quê? É o racismo institucional. É o preconceito institucional. Que ele se arvora a desqualificar uma religião e dizer o que é religião. Entendeu? Você observa? Então, assim são as relações sociais. Seja no campo da medicina, seja no campo da educação. Da educação, então, é mais terrível ainda. Né? Que você devia ter uma educação diferente, tem uma educação que molda, e os diferentes são tratados muito mal. Você vê a resistência à aplicação da lei 10.639. Então, acho agora que essa ideia de se transformar uma plataforma conjunta de todos, e aí eu acho que a UNAIDE, ela ouviu o meu apelo, né? Lá no dia do lançamento, né? Em transformar o 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, mas chamar os religiosos para compreender esta agenda, né? E compreender também a causa, todas as causas. Eu acho que isso é fundamental para nós. Você internacionaliza essa luta. Porque não existe no Brasil uma experiência como essa, do qual a Superintendência do Cláudio é parceira desde a segunda caminhada. O Cláudio sempre foi parceiro, né? Desde a segunda caminhada. Então, eu acho assim, transformar esse ano, de fato, numa grande atividade, porque, veja bem, vem, depois da Copa, vem as Olimpíadas. Então, o olhar continua para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, né? Ivani, eu acho que essa proposta sua, nossa, ela é muito interessante, viu, Cláudio? Então nós poderíamos, eu fui lá na academia, fazer alguns eventos antes de 21 de setembro, isso, talvez em agosto, uma pré qualquer coisa, um negócio qualquer, nas universidades, porque essa questão da Nigéria, quando as meninas foram presas, sequestradas, passa porque mulher na escola. Sim. Vai aumentar a sua visão de conhecimento. Sim. E vai aumentar o pensamento. Mas esse é o princípio da dominação mesmo, né? Manter o povo da ignorância, que é para dominar o tempo todo. Sim. Agora, uma coisa, Ivani, que você disse que me ficou aqui na minha cabeça é que a argumentação desse juiz de que não existe uma deidade específica, não existe um vademécum dessa religião. Isso me remete àquela primeira missiva, às cartas originais que o Cabral, né, com a frota de Cabral, que dizia, eles não têm F, nem R, nem L, não têm fé, nem rei, nem lei, nem, né? Quer dizer, é uma leitura absolutamente europeia e anacrônica. E burra, ignorante, porque veja bem o seguinte, na citação dele, desqualifica Cristo. Porque Cristo não deixou nada escrito. Cristo era de uma tradição oral, ele era hebreu, ele é descendente dos hebreus, judeus. Onde a Torá, a palavra, era sagrada. Porque primeiro era o verbo. Então, veja bem, a primeira ignorância do juiz é sobre isto, porque milenarmente nós continuamos mantendo dessa mesma forma. Segundo é, ele levanta a questão de não acreditar em um Deus único, outra mentira dele, porque no fundo, se você observar, toda a cultura africana tem um criador. O criador começou sua obra pela África, foi lá que ele criou o primeiro homem. As pessoas se esquecem disso. Então, seja para mim, que sou uma pessoa de Queto, chamado Queto no Brasil, Olodumare. Seja quem é de Bantos, Aniapom Bozambi. E seja quem é de Jeje, Maurissá. Então ele não conhece, né? E a outra coisa, ele fala de hierarquia. A nossa hierarquia é baseada na ancestralidade, né? Então veja bem o seguinte: ele se arvora de um lugar absoluto dizer o que é, o que tem, o que não tem valor. E aí eu quero chamar a atenção da coisa que o Márcio está dizendo. Não é porque a Igreja Católica tem só o seu poder secular, não é isso. É porque, de fato, a postura do Dom Aleni... Veja bem, nós chegamos até o Dom Aleni a partir do Fórum Dom Alder, do Padre GG e o Geraldo Prado, né? Então, a partir do Dom Aleni, engraçado, como é que ele assumiu essa questão, né? E como é que ele tem dado prosseguimento a essa questão? Como arcebispo e agora como cardeal. E além de ser arcebispo, cardeal. Veja bem, eu encontro com o Papa. É justamente isso. Foi o único religioso que encontrou com o Papa no momento específico. Ele sinalizou alguma coisa. Então a gente tem que compreender assim, a Igreja Católica tem o seu papel, tem a sua história, há momentos que a gente fala, mas tem momentos como esse, né? A CNBB agora lançou um documento com relação aos gays, né? O casamento, né? A união civil. Eu já vi o seguinte, há muitos avanços e há grupos na sociedade que não querem isso. É claro. Esse é um dado que a gente vê, né? Não querem isso. Então é isso que a gente, no fundo, tem que estar nesse debate. Que os dois falassem, lá, vocês estão monopolizando isso aí. Não, mas só acho que é por uma questão de cor da pele. Os mais pretos estão falando mais. Graças a Deus. Só pra pegar uma carona e de idade também, né? Porque são nossos filhos. Eles são nossos filhos. Olha só. Mas aí, nessa carona, Ivanir, seguinte, na Igreja Católica hoje, teve o padre Fábio Luiz, que cuida da parceria da igreja com as outras religiões, muçulmanas, judaicas, afro. Então, assim, Dom Aleni implanta um setor da igreja para articular e para chamar. Gente, eu estou assim defendendo Dom Aleni, não é porque eu sou católico, não. É porque, pela questão dos direitos humanos. É direitos humanos, e meu reitor Ricardo disse, Márcio, a gente vai dar uma medalha pelo negócio da Bonifácio, o Cláudio já recebeu a dele, mas nesse sentido, tem que ser mais sobre Ivani. Então, assim, mas é nesse sentido, direitos humanos, não é porque é o cardeal. O reitor me fala assim, ó, não é cardealato, é direitos humanos. Claudinho. Não, eu só queria comentar os três aspectos importantes. Primeiro, que essa discussão da discriminação estrutural, como você levanta, tem a ver com... e aí traz para a gente uma discussão hoje, que é muito importante, que inaugurou-se na Idade Moderna a discussão da igualdade de direitos, das condições iguais de liberdade e tal. Então, e que hoje vem sendo questionado, que somente a igualdade de direitos, como está posta hoje, para os direitos básicos, não dá conta de responder a diversas necessidades da população, da sociedade como um todo. E aí surge o conceito de equidade, que é justamente dividir o bolo para da forma que melhor convier, no sentido de responder os mais necessitados. Então você já não divide mais o bolo igualmente, e sim na necessidade que cada um, que você está gerando a situação de suporte, para ver qual que melhor necessita. Nesse sentido é que surge todo o conceito de políticas afirmativas, de ações específicas, que por muito tempo, até setores da esquerda tradicional, tinha uma oposição ao conceito de políticas afirmativas, uma negação, que achava que resolvendo o problema econômico, ou a discussão de um paraíso econômico, estaria resolvido as questões culturais. E hoje está mais do que mostrado que só é possível mudar a sociedade do ponto de vista do preconceito e da discriminação, se a gente combinar a luta econômica com a luta cultural, né? Sem esse imbricamento das duas questões, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Por outro lado, também vem um outro conceito, que é a diferenciação entre diferença e desigualdade, né? A diferença é justamente essa característica singular de cada indivíduo tem de se expressar no mundo, para si mesmo e para a sua relação com o outro. A desigualdade é o quais os instrumentos que a sociedade, que o Estado, que o sistema constrói para diferenciar os indivíduos, para ter mais ou menos acesso aos modos de produção, à riqueza e tudo mais. E aí, por muito tempo, se fundiu diferença com desigualdade. E o que a gente vem discutindo muito hoje no campo das políticas para os direitos humanos é que é necessário trabalhar a igualdade nas diferenças, garantir direitos iguais a todas as pessoas e reconhecendo que as pessoas são diferentes. Por último, outro aspecto também que acho que é importante, que tem sido muito discutido também nesses movimentos de luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra a homofobia, contra a discriminação, as pessoas vivendo com AIDS e mulheres e tantos segmentos, é que é necessário trabalhar a unidade na diversidade. Primeiro lugar, reconhecer que cada segmento tem bandeiras próprias de lutas, que é importante para, inclusive, gerar um nível de pertinência, de pertencimento da própria comunidade daquele segmento. Por outro, compreender que aquela agenda específica de ação, por exemplo, contra a homofobia, ela precisa estar relacionada a outras agendas de intolerância religiosa, de luta contra a intolerância religiosa e tanto mais. Para quê? Para construir uma unidade de uma agenda de defesa da diversidade e dos direitos humanos. Por que eu falo da diversidade e dos direitos humanos? É um quarto conceito que a gente vem discutindo muito. Que hoje, a palavra direitos humanos, ela também foi alcunhada num conceito mais formalista de apenas direito jurídico, direito legal. E um pouco ligado também à questão dos anistiados, que a gente luta também pela comissão da verdade, pelo direito à verdade, porém, direitos humanos não pode ser visto apenas como isso. Direitos humanos tem uma perspectiva maior. Por isso, então, para até manter a visibilidade da discussão contra as discriminações como todo, hoje está se alcunhando a junção, a função de discussão de diversidade humana e direitos humanos, no sentido de mostrar que é preciso olhar que nessa multidão são pessoas que têm rosto, têm caras singulares e que precisam ser enxergadas com identidade diferente e tudo mais. Pessoas que têm fé, que têm afeto, têm amor, têm paixão, têm tesão, são cidadãos. Quer dizer, se você não tem isso, se eu não dou a você o respeito a você como indivíduo, que dorme, que toma banho, que brinca, pula, salta, que vive a vida, eu não posso ter direitos humanos. Isso aí. O meu direito de ir e vir, de decidir, eu decido fazer o que eu quero. Agora, lógico que eu também, como ser humano, tem que respeitar as leis, a Constituição. Certíssimo. Agora, e até minha própria fé. Eu acho que a questão do direito humano no Brasil, em função do regime autoritário do qual nós saímos recentemente, ficou muito restrita à violência. A violência física, inclusive. A privação da liberdade, ao cárcere privado. E não ao direito humano nesse sentido mais amplo. Júlio? Eu acho que a gente precisa fundamentalmente investir na questão da educação. Obviamente, a gente precisa transformar corações e mentes para que as pessoas caminhem dentro dessa ótica, né, dos direitos humanos e tal. Vou dar um exemplo muito claro. A gente é educado numa cultura machista, heterossexista e tal. Quando você leva uma fechada no trânsito, o primeiro xingamento que chega na sua mente é sempre você vai xingar o cara ou de viado ou do filho da prostituta. Negro é pior aí. Então, assim, antigamente você chamava o cara de barbeiro, lembra disso? Isso, barbeiro. Barbeiro. Era um preconceito classista. Justamente. Então, se a gente não começa a reeducar a carteira de herói, é verdade. Então, se a gente não começa a reeducar a população, né? E aí a escola, ela tem um papel fundamental. Me preocupa, se a gente está discutindo aqui uma iniciativa importante de setores da Igreja Católica que têm sido progressistas, inclusive a fala do próprio Papa Francisco na questão da homossexualidade, a gente viu com bons olhos quando ele fala que se o homossexual ele busca a Deus, quem sou eu para julgar? É um avanço, mas a gente sabe que setores da própria Igreja Católica ainda têm preconceito e persegue. Recentemente foi lançada uma cartilha de bioética da Igreja Católica, que inclusive fala de conceitos de família, excluindo as famílias homoafetivas. E isso foi colocado, inclusive, dentro de um fórum de educação, como um material dado pela Secretaria de Estado de Educação. E isso causou uma saia justa com o secretário. Eu, Cláudio, a gente foi lá se reunir com ele. Obviamente, a gente aproveitou também para pautar a nossa agenda. A agenda da comunidade LGBT, da necessidade de se discutir a homofobia dentro da escola. Né? Mas são exemplos que a gente tem no dia a dia que a gente precisa estar transformando. Outro exemplo também, assim, da questão do preconceito, aí fugindo da questão da orientação sexual. Sexta-feira eu estava em Niterói participando de um congresso da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e nós fomos chamados a pressas, porque no centro de Niterói tem um prédio onde os profissionais do sexo, elas se concentram ali. E houve uma batida policial lá com a Polícia Civil. É, e eles entraram, assim, tirando as meninas, e aí teve uma série de violações de direitos humanos ali. Elas relataram que não houve mandato, eles não se identificaram, por que eles estavam fazendo. As meninas que foram levadas dentro de dois ônibus, micro-ônibus, para a delegacia, sofreram tapas, puxão de cabelo, assédio sexual, né, tentativa de sexo oral. Então foi muito horrível. E eu presenciei isso e eu fiquei assim, horrorizado, porque uma coisa é você ouvir de fora os relatos, outra coisa é você presenciar realmente o que está acontecendo. E situações assim horríveis. Eu vi, por exemplo, dois menores saindo algemados da delegacia. É. Uma coisa assim que não pode. Fere a lei. Agora, ô Ivani, essa questão que ele está falando, por exemplo, de você ter no espectro do ensino uma discriminação velada e muitas vezes aberta a essa questão gay. Você tem, na questão do negro, uma lei determina que a história da participação africana na construção do país seja dita, seja ensinada, e isso tem tempo. E até hoje não, quer dizer, existem lutas. Olha só, eu estou na faculdade agora, voltei para a faculdade, e eu estou tendo aulas sobre a questão da cultura negra, cultura indígena. Eu estou achando isso super avanço. Eu faço na Estácio. Na Estácio? É, eu faço gestão de eventos na Estácio. Tem uma particular, você não vai fazer isso. Mesmo assim, não. Como talvez o Marco consiga na Veiga, mas é difícil. A minha Veiga é uma casa, o Claudio vive lá. É o dono da Veiga, o Claudio Almeida. Veja bem, gente, no fundo, essa lei é uma lei revolucionária, né? Ela é uma lei contra-hegemônica, vamos assim dizer. Porque ela não fala de religião, ela fala do ensino da história da África, das culturas africanas, da história do negro no Brasil, da cultura negra no Brasil. E a maior reação a esta lei vem de grupos religiosos, né? Porque quando você fala de cultura, você entrou a tabaque. É. Certo? Você vê, as coisas acontecem. Então, veja bem, isso é uma coisa. E está fazendo essa revolução silenciosa que algumas universidades estão tendo que dar conta. Porque se você dá. A maioria dos professores antes da lei, ou até os 5 primeiros anos da lei, não, ninguém aprendeu nada sobre isso. A única coisa que os professores sabem sobre a África, e não sabe o que é África, é o Egito. Você estuda o Egito como se fosse um país solto, né? Uhum. Você estuda Egito, Grécia, né? A chamada história antiga, os fenícios, né? Depois você vai entrando. Mas você não aprende que o Egito é um país africano. Até hoje está no continente africano. Até hoje. Então, o que eu chamo a atenção é que isso é um grande debate. Se você tem uma resistência forte, porque com isso, aquilo que eu estava falando aqui, né? Mesmo dentro da própria Bíblia, você tem vestígio da africanidade no início do cristianismo. Claro, os etíopes. Né? Não, mais do que também, isso. Também. Não, claro, não, claro, mas mais do que isso. Cristo aprendeu a falar e andar no Egito. Não, e o Egito é engraçado. Esquece que. Tá, o Egito é africano, mas na Bíblia ninguém fala. Não, já bem. Mas está lá escrito. Quando ele diz assim, José, pega o menino e leva para o Egito, para fugir de Herodes. Né? Então as pessoas esquecem disso. Né? E mais do que isso, aquele que recebeu de Deus as leis era africano. Porque o Moisés nasceu onde? No Egito. Né? Os hebreus passaram 400 anos escravos no Egito, eram africanos. Eles eram descendentes antes, que eram nômades, né? E fica ali 400 anos. Agora, então, isso aí é uma limpeza da história, né? Você admitir isso, né? Que o Moisés não é o Charleston Heston, né? Não era aquele branco saindo no Rio Nilo, cheio de branco atrás dele, né? Na verdade era atravessando o mar, na verdade era um negão cheio de neguinho atrás dele, É difícil as pessoas concepcionarem isso. Que Jesus não era louro, Jorge. Já bem, nem quero nem entrar nesse mérito. Já bem, o que eu quero dizer é, o que a gente não entra no mérito do Filho de Deus. A gente respeita. Essa que eu quero dizer, claro. Né? Não é minha fé religiosa, mas eu sou obrigado a respeitar e a compreender. O que eu quero é dialogar. Então, o que eu digo assim, Cristo ele dialogou com a diversidade. Ele dialogou com a diversidade, né? Da prostituta, né? A história dele mostra justamente isso. Então, é inadmissível que você pegue uma pessoa que se diga cristão, né? Que tem uma coisa é o seu código moral que eu vou respeitar, outra coisa é ele pegar a diferença, a diversidade, para transformar em perseguição. E eu digo sempre mais o seguinte: uma das coisas que o levou à cruz foi o quê? Ele foi chamado de feiticeiro. Né? E uma das coisas que mais nos acusam hoje, né, de demônio e tal, tem a ver justamente com esse princípio. Há uma contradição para uma pessoa que segue uma religião que pregou amor, de um homem que pregou amor, né? Então, costumo dizer o seguinte, assim, mas, graças aos bons tempos, como o Márcio está dizendo, você tem outras pessoas, outras lideranças que estão começando a ver de forma diferente, novos ventos, acolher a todos. Esse é um dado, né? Queria fazer um comentário em relação, acho que são duas questões. Uma é, preciso reconhecer que, por exemplo, alguns setores da Igreja Católica vêm debatendo o tema e se abrindo para discussão. Inclusive agora a CNBB soltou uma nota, duas notas, uma antes da Parada do Orgulho Gay de São Paulo, falando da violência contra LGBT, da importância de enfrentar a discriminação contra essa população. Achei de um marco importantíssimo, como uma demarcação de um lugar, de um posicionamento. E agora, recentemente, na semana passada, a CNBB se posiciona reconhecendo que a questão da união estável, a questão do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo é uma questão de Estado, que a igreja não deve se meter, e que é uma questão de direito. E então, que isso, o Estado é laico. E aí, então, acho que isso é um ponto importante. Por outro lado, eu acho que essas situações envolvendo as religiões é um espaço importante da luta na sociedade, mas é fundamental reafirmar o papel que o Estado precisa cumprir, que é de radicalidade da laicidade do Estado. Sim, de entender que o papel dele é de gerar uma relação de coexistência pacífica entre os diferentes, entre as possibilidades religiosidade, e não se permitir a contribuir para esse processo de, vamos dizer assim, de ampliação das desigualdades e dos conflitos entre as religiões. Então, é um desafio, é muito difícil. Dentro do governo do Rio, a gente tem trabalhado aspectos nesse sentido. A gente tem um grupo de trabalho de enfrentamento de tolerância religiosa dentro do Estado que eu coordeno, e vai me participar. Outros militantes também, e hoje quase 20 credos religiosos participam. Acabamos de fazer o plano, a elaboração da consulta pública do plano estadual de enfrentamento e intolerância religiosa, que vamos lançar já com as metas todas para os próximos 10 anos. Né? Não é uma política para o governo, é uma política de Estado que vai atravessar governos, no sentido de qual é a posição que o poder público estadual tem para enfrentar a questão da discriminação e do preconceito e intolerância religiosa. Agora, é importante também reconhecer que tem um setor das religiosidades, e aí não estou falando de igreja católica, pelo contrário, nesse sentido, eu começo a ver uma luz no final do túnel, mas tem uma corrente fundamentalista religiosa, provocada e liderada pelos neopentecostais, que tem nos assustado, não só os LGBTs, como os negros, mas a discussão da sociedade, a discussão do que a gente conquistou para o Estado moderno, o Estado contemporâneo, de um Estado que precisa caminhar na laicidade. E que o desejo que eu vejo desses setores é de querer fazer um Estado teocrático. E aí a sociedade precisa estar alerta para isso e não permitir que isso retorne. Eu não aceitar. Eu queria que, olha, eu vou fazer uma rodada final, começando com você, Marcos, que está indócil aí, se coçando para falar, que eu estou vendo, já pegou 4 folhas de papel diferentes aqui. Você tem 1 minuto para encerrar a sua participação. Só 1 minuto, que é 1 minuto e meio. Olha só, eu queria assim. Eu fui anotando nas reuniões o que se falava nas reuniões, né? Fiquei estudando, que eu não tenho o dom do Carlos de Nascimento de fazer essas coisas, né? Então, assim, Júlio, a última fala do Papa, ele diz que o conceito de discriminação zero é a construção de uma cultura de paz. Não interessa quem alimenta a criança. Interessa que nós temos que alimentar ao ninho, a criança, e dar a ele força de paz, tranquilidade e cultura. Vou pedir aos padres e às freiras, se a pessoa é gay ou não gay, não interessa. Interessa que ele é sujeito, é ser humano. Em outro documento também dessa conversa, também da discriminação zero, porque é tudo muito novo, a gente é muito metido, né, Claudinho, né, Júlio? A gente começa e vai tomando conta de tudo. O valor da igualdade, a postura positiva, discreta, de reconhecer o respeito ao outro diante da sua diversidade, a discriminação subjacente. Ou seja, a gente não está preocupado em rótulo nenhum. Tá? Uhum. E, finalmente, desconstruir uma mentalidade para construir uma cultura de paz, de respeito, de encontro, e respeitando o sujeito como ele é. É o sujeito que tem o seu Deus na sua loja, sua visão. Quando Ivani fala do Egito, eu aprendi também uma vez na praia com o Nabil, essa história da África, o árabe me ensinando. Então eu queria, assim, que depois que você passasse os Facebook e tudo mais, agradecer o programa. Eu acho que queremos voltar outro dia, né? Voltará. E dizer, assim, que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reitor Ricardo Villalobos e eu sou o Ricardo, estamos à disposição de todos. Ótimo. Discriminação Zero é um programa da Unites. Eu quero dizer, Luiz Loures, que Deus lhe dê tranquilidade e paz. Amém. O Vaticano do Bob Vitillo. E vamos tentar trazer na 21 os netos do Mandela de volta. Porque. Ah, sim, chega, Ju. Não, nós estamos fazendo um grupo de trabalho que são os netos de Mandela com os netos de Martim da Vila. Sim, ok. Vamos lá, Júlio, meio minuto para você encerrar. Vamos lá, queria agradecer novamente e dizer que acho que o caminho a gente está construindo. Acho que essa abertura que a Igreja Católica traz para a gente é importante. O Cláudio já citou a questão do avanço do fundamentalismo. Eu acho que isso é uma ameaça e a gente tem que ter uma reforma política nesse Estado brasileiro, porque não dá para você ter uma bancada religiosa dentro de um Congresso. Né, acho que isso é uma preocupação que a gente tem que colocar e a gente tem que vislumbrar novos caminhos. Né? Acho que a diversidade ela é fundamental para que a gente construa uma sociedade pluralista de fato e diversa. A gente só vai conseguir avançar. Imagina se a gente, quando a gente for colonizar outros planetas, se a gente continuar nessa disputa hoje de cada um, né, no seu cantinho. Então, um pouquinho aí. Cláudio, você. Bem rápido dizer que quem sofrer discriminação por intolerância religiosa tem lugar no Estado que você pode procurar, 2553-2334-9550, 2334-9550. No caso de discriminação por homofobia, você pode ligar para 0800-02-34567, 0800-02-34567, ou também pelo Disque 100, que chega a todos os estados as denúncias, tanto de intolerância religiosa ou outros tipos de discriminação. E dizer, por último, que eu acho que o mais importante é que cada indivíduo reflita sobre si mesmo. Cada um é diferente. Então, quando você nega a diferença do outro, você está se negando também. Então, perceba isso, reflita, que o que é legal é respeitar justamente a pluralidade, a diversidade. Somos diferentes e ser diferente é legal. Legal, Ivani. Bom, primeiro, nós não podemos ser como eles, né? Eles têm o direito de o seu direito de cidadania de disputar a eleição. Não é isso que nós estamos dizendo, né? O que eles não têm direito é de impor uma agenda religiosa, né, para o conjunto da sociedade. Isso eles não podem fazer. E como foi dito aqui antes, isso é fascismo. Se tem uma forma do fascismo crescer no Brasil, é por esse caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que está acontecendo nesse processo. Na verdade é isso que nós somos contra, é isso que o Júlio quis dizer, né? E outra questão é, esse diálogo ele é fundamental para nós. Cada um na sua diferença, na sua perspectiva, mas com uma perspectiva conjunta. Uma sociedade democrática, respeitar o Estado Democrático de Direito, o Estado laico, respeitar a opinião, né? Porque a opinião é uma coisa, a perseguição é outra. Eles confundem perseguição com opinião. Né? Liberdade de opinião é diferente da perseguição. E acho que agora a gente ganhou um aliado importante, né? Eu acho que a Unite é um aliado importante para internacionalizar essa luta. Com certeza. Né? Eu acho que o dia 21 vai ser um grande. Sempre foi um grande dia de celebração, porque vem gente do país todo, né? Em várias religiões. Nós vamos receber, antes do dia 21, uma delegação de budista, que está vindo do Japão, que vai fazer uma atividade conosco na Mangueira, né? E é isso que nós queremos, né? Essa grande celebração que é bom para todos nós. Eu quero agradecer o seu programa e dizer que nós estamos juntos. Ok, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O Marco ainda queria falar mais, tá vendo? Vai para Brasília falar mais, porque agora vai entrar Brasília aí. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para vocês e amanhã nós estamos de volta às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.